Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Governo cortou nas pensões de alimentos para crianças pobres. O Executivo de Pedro Passos Coelho baixou de 545 euros para 419, o limite máximo de rendimentos do agregado familiar da criança, para que esta tenha direito a apoio do Estado. É um corte de 126 euros que deixa sem ajudas do Estado 15 mil crianças. Os partidos de esquerda acusaram o Governo de insensibilidade social. Esta medida foi aprovada ontem no Orçamento Retificativo, mas foi trazida a debate esta quinta-feira pelo Partido Socialista. O Governo garante, no entanto, que apesar de reduzir o valor máximo para que as crianças possam ter direito a apoio social do Estado, o valor desse apoio aumenta. Antes, a pensão de alimentos do Estado era de 408 euros e passou agora para 419. O Orçamento do Estado para 2013 começou hoje a ser debatido na especialidade. A esquerda parlamentar recusa este orçamento e fala em caminho alternativo. A ideia dos partidos de esquerda é aumentar o poder de compra, desenvolver a procura interna, fazer crescer a economia e renegociar a dívida. O PSD e o Governo reconhecem que é um orçamento difícil, mas absolutamente necessário, dadas as dificuldades que o país atravessa. O Grupo de Trabalho para o Orçamento de 2013 vai avaliar o regime fiscal dos restaurantes e está ainda em cima da mesa a possibilidade de ser possível pagar o IMI em 3 prestações, quando este for superior a 500 euros. Ao todo, estão em discussão no Parlamento 600 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano. Os estudantes universitários manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa contra os cortes no ensino superior. Segundo os universitários, a redução da verba atribuída à educação no ensino superior já se faz sentir, particularmente no material para determinados cursos e nos espaços que não são adequados aos trabalhos dos alunos e à quantidade de pessoas por aula. O fim dos passes sub-23, o corte nas bolsas de estudo e o aumento das propinas são também razões para o protesto. Quem também se manifestou ontem foram os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária. Alegam que os cortes orçamentais estão a afetar a atividade da PJ e que começa a ser difícil fazer cumprir a lei. A nível pessoal, muitos funcionários já perderam a casa por falta de pagamento das prestações ao banco. Neste momento, os funcionários de investigação criminal da PJ recebem 1,42€ por hora de trabalho suplementar. Além disso, o dinheiro para a manutenção das viaturas escasseia, o que impossibilita o cumprimento de algumas diligências. Cerca de 600 pessoas estiveram presentes na marcha silenciosa até ao Parlamento, onde entregaram as razões do protesto à Presidente da Assembleia da República e foram recebidos pelo grupo parlamentar do PS. PCP e Bloco de Esquerda juntaram-se à manifestação da Polícia Judiciária. Os estivadores decidiram prolongar a greve até dia 9 de dezembro. Os sindicatos emitiram já um pré-aviso de greve que deverá afetar sobretudo os portos de Lisboa, Setúbal, Figueira da Foz e Aveiro. Esta paralisação terá exceções, mas é o segundo prolongamento de greve que os estivadores anunciam. Da primeira vez, a greve foi prolongada até dia 5 de dezembro. Há mais de 3 meses que os estivadores estão em protesto, com greves sucessivas contra o novo regime de trabalho. Nuno Santos demitiu-se da direção de informação da RTP por falta de confiança da administração. Segundo o próprio, Miguel Relvas já veio garantir que nem ele nem o ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, tiveram qualquer envolvimento na demissão do antigo diretor de informação da televisão pública. Nuno Santos enviou uma nota às redações a informar que a sua decisão de se demitir é irreversível e aproveitou para esclarecer que, enquanto diretor de informação da RTP, não autorizou qualquer disponibilização de imagens à PSP sobre a manifestação do passado dia 14 de novembro, que acabou com confrontos entre a Polícia de Segurança Pública e os manifestantes. A própria PSP já fez saber que não teve acesso a quaisquer imagens que não as que passaram nos órgãos de comunicação social. A administração do canal público de televisão abriu, ainda assim, um inquérito. Para o ano, o Fisco vai contratar mais 1000 inspectores para combater a fuga aos impostos. Além disso, vão ser criadas equipas especiais responsáveis por controlar a relação das pessoas mais ricas com o Fisco. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explicou ao Diário Económico que estas medidas têm como objetivo aumentar os níveis de controlo na cobrança de impostos e agir de forma mais rápida quando é detectada uma situação de fraude ou evasão fiscal. A partir de 2013, 5% do IVA que se gastar em oficina, hotéis, restaurantes e cabeleireiros será deduzível no IRS. Além disso, está em teste um programa informático que irá permitir ao contribuinte saber em tempo real quanto já acumulou, para abater no IRS do ano seguinte. O montante máximo de IVA deduzível no IRS é de 250 euros. Hamas e Israel clamam vitória depois do cessar-fogo que começou ontem às 19 horas locais, mesma hora de Lisboa. Os conflitos entre israelitas e palestinos duraram 8 dias e provocaram 160 mortos, 155 palestinos e 5 israelitas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que decidiu aceitar o acordo de paz porque o país tinha alcançado os seus objetivos com a Operação Pilar Defensivo. Do lado palestino, o Hamas, pela voz do líder Khaled Meshal, disse que 8 dias de ataques obrigaram o inimigo a render-se à resistência palestina. No fim, concluiu que a resistência palestina saiu vitoriosa. O acordo de cessar-fogo, recorde-se, foi mediado pelo presidente egípcio, Mohamed Morsi, com o auxílio da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton. O nadador Carlos Almeida estabeleceu esta tarde um novo recorde de 100 metros bruços. Nos europeus de piscina curta, o nadador fez 58 segundos e 19 centésimos nas meias finais da prova, o que o apurou para a final desta categoria. Os europeus de piscina curta decorrem em Chartres, na França. Já Diogo Carvalho ficou no quarto lugar na final de 200 metros estilos e perdeu assim um lugar no pódio destes europeus de piscina curta. Pedro Oliveira, na final dos 200 metros costas, ficou em sexto lugar, mas conseguiu um recorde nacional da especialidade, com 1 minuto, 53 segundos e 6 centésimos. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã espero por si. Boa noite.